como o pão que se parte e se reparte. E neste penúltimo momento destas jornadas, vamos verificar que toda a existência de Jesus é uma vida para Deus e para os outros. Transfigurada pelo poder do Espírito a quando da ressurreição, esta existência doada tornou-se o fundamento de uma vida de comunhão para todos. Eucaristia e Mistério Pascal. Honra-nos com o seu testemunho nesta área a doutora Madalena Fontoura, psicóloga, membro da Associação de Servitas de Fátima, a nossa convidada nesta emissão de Toda a Gente é Pessoa. Na véspera da sua morte, Jesus realizou um gesto para exprimir o sentido da sua vida e da sua morte. Durante uma refeição festiva, toma o pão e abençoa-o dizendo as seguintes palavras: "Isto é o meu corpo entregue por vós." Depois, pega num cálice com vinho, abençoa-o dizendo: "Isto é o meu sangue derramado por vós." Este gesto de Jesus torna presente com uma densidade extraordinária o coração da mensagem cristã. Na Bíblia, partilhar o pão com alguém é a expressão de uma partilha de vida. Os convidados sentados à volta da mesma mesa formam uma família virtual, reconhecendo-se como irmãos e irmãs. Nesta partilha concreta, o que cria a unidade entre os convivas é o próprio Jesus. Não só convida para a sua mesa e preside a refeição, mas dá-se como alimento que comunica a todos uma mesma vida. Ao dar a sua vida por nós, Jesus oferece-nos assim a possibilidade de entrarmos numa comunhão com Ele e, por conseguinte, entre nós. A Eucaristia manifesta no plano sacramental o sentido profundo da morte e da ressurreição de Cristo. Uma comunicação desta vida que consiste numa comunhão com a fonte de toda a vida e que faz de nós uma só família, um só corpo. E como o mistério pascal desagua no dom do Espírito, a Eucaristia é igualmente a presença do ressuscitado que nos reúne hoje à volta da sua mesa para nos enviar como suas testemunhas pelos caminhos do mundo. Eucaristia e mistério pascal é alguma coisa de que eu posso falar a partir da carne de mim. E é disso que vou falar, porque eu, de outra maneira, também não saberia, não tinha ciência para tanto. Primeira passagem que vos queria dizer, uma passagem de São Lucas, uma frase que São Lucas descreve de Jesus, que é das coisas que mais me marca em termos de compreensão da Eucaristia. Jesus que diz: "Desejai ardentemente comer esta Páscoa convosco." Desejai ardentemente comer esta Páscoa convosco. Sempre que sou convidada a refletir sobre a Eucaristia, muitas vezes, quando me aproximo da Eucaristia com alguma consciência, às vezes vamos com tanta banalidade, às vezes vamos com tanta distração, às vezes vamos com tantas coisas na cabeça, quando me é dado, ou quando eu própria permito que me aproximar da Eucaristia com consciência, comove-me, espanta-me pensar que o meu Senhor desejou ardentemente comer esta Páscoa comigo. Não se trata simplesmente de que eu desejo ardentemente aproximar-me do meu Senhor na Eucaristia. Trata-se que o meu Senhor desejou ardentemente que eu tivesse parte com Ele nisto. Desejou ardentemente uma participação minha nele, tão inteiramente carnal, que inventou alguma coisa que a mim me parece absolutamente inimaginável e quase um bocadinho bizarro, que é a ideia de... Não só um homem, mas Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, ser um bocado de pão que me é dado comer e mastigar e engolir e tornar parte do meu corpo. O meu Senhor desejou ardentemente isto. Desejou ardentemente uma comunhão comigo. Uma apaixonada, acho que somos todos, pela ideia do amor. E nos últimos anos tenho andado a matutar a ideia do amor enquanto comunhão. Estou convencida que aquilo que mais importante há para dizer do amor tem a ver com a comunhão. Disse que ia só falar de um filme e de um livro e agora digo-vos, falo de uma peça de teatro que vi recentemente, em que um homem, referindo-se à sua experiência afetiva com uma senhora com quem tinha vivido um amor muito intenso, ele dizia: "A partir de certa altura era insuportável porque eu queria fundir-me num só com ela e a nossa pele tornava-se a fronteira dessa possibilidade, em vez de se tornar o lugar da experiência, do êxtase, dos sentidos, tornava-se, para aquele homem que tinha, que surpreendia em si próprio um desejo profundo de comunhão, perceber que parava na fronteira do corpo e que isso era absolutamente insuficiente para ele. E eu vou-me atutando nestas coisas. Eu não sou casada, sou solteira, vou-me olhando para as pessoas casadas, vou olhando para o mistério do casamento e cada vez me convenço mais que esta ideia de que Deus diz ao marido e à mulher que eles são um só, como não pode ser. Deus nunca diz coisas à toa. Eu digo coisas muito exageradas que não são, mas Deus não faz essas coisas. Deus diz coisas que são verdade. E, portanto, se Deus diz ao homem e à mulher que eles são um só, é porque são destinados, apesar de serem outros, um do outro, serem um e outro, são destinados a serem um só. Como é que é possível? Que estranho. Como é que dois seres, e ainda por cima tão diferentes quanto um homem e uma mulher, podem ser um só? Um só. Depois, esta coisa faz muito pensar também na Santíssima Trindade, porque que esquisito, não é? Deus ser três e ser um só. Mas ser mesmo três, ser um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. À medida que vou pensando nestas coisas, como vos digo, ando apaixonada por esta ideia da comunhão, vou mais percebendo que a comunhão é o segredo. A comunhão é a chave da compreensão de uma data de coisas, a chave da compreensão da vida e da felicidade e do desígnio com que fomos feitos. Eles são um por causa da perfeição do amor, por um amor que torna possível não haver mais fronteiras. E percebo então que no sacramento da Eucaristia, o meu Senhor diz que deseja ardentemente comer esta Páscoa comigo, porque o meu Senhor deseja ardentemente que eu seja um com Ele, e que isso acontece numa fusão carnal que consiste em que eu o tomo como alimento, entra em mim, mastigo, engulo, sinto o sabor, e depois já não sou eu que o trago dentro de mim, é Ele que habita em mim e que me traz com Ele.